Eu quero ouvir a favela. Mãe, não dei valor pros seus sonhos, sua luta. Diploma na minha mão, sorriso, formatura. Não fui seu orgulho, diretor de empresa. Virei o ladrão com a faca que mata com frieza. Não mereci sua lágrima no rosto. Quando chorava vendo a panela sem almoço, vendo a laje cheia de goteira. Ou a fruta podre que era obrigada a catar na feira. Enquanto você juntava aposentadoria e esmola pra não ter despejo, eu tava no bar jogando bilhar, bebendo conhaque. Bêbado eu era o ladrão de traca e escopeta. Sua mãe implorando comida na porta da igreja. Todo Natal você sozinho na balada, tocando vinho, farinha pras putas da quebrada. Desculpa mãe pela dor de me ver fumando pedra, pela Glock na gaveta, pelo gambé pulando a janela. Desculpa mãe, quero ouvir de sorrir. Por tantas noites em claro de si, sem dormir, então pra te pedir perdão. Infelizmente é tarde. É tarde. E só restou a lágrima e a dor da saudade. Desculpa, mãe. Tarde. Só ressoa a lágrima e a dor. Quantas vezes no presídio me visitou? No domingo, bolacha, cigarro nunca faltou. Vinha de madrugada, sacola pesada, pra ser revistada pelos porcos na entrada. Rebelião, você no portão, temendo minha morte, sendo pisoteada pelos cavalos do choque. Prometi que dessa vez tomava jeito. Tô regenerado, vi seus conselhos. Uma semana depois, eu na cocaína aí. Então eu vou cheirar, sequestrar. Não atravesso o meu caminho, senão vou te matar. Saí pra enquadrar o mercado da esquina. Troquei com segurança, tomei um na barriga. Polícia me perseguindo, eu quase pra morrer. Só tua porta se abriu pra eu me esconder. Desculpa mãe, quero ouvir de sorrir. Por tantas noites em claro triste, sem dormir, então pra te pedir perdão. Infelizmente é tarde. É tarde. E só restou uma lágrima e a dor da saudade. Desculpa mãe, por te pedir de sorrir. Só restou a lágrima e a dor. Os gambé vigiando, pronto socorro. Eu na cama delirando, quase morto. Quase morto. Ferimento ardendo, coçando, infeccionado. A solução foi o farmacêutico do bairro. Rick só veio por você, com certeza. A heroína que pediu esmola no busão, com a receita deu comida na boca. Comprou todos os remédios, sonhou com emprego, mas o diabo me quis. Descarregando ferro. Aí eu dei soco, chute, bati com tanto ódio. Preciso fumar, vai, mãe. Dá o relógio. Velha, doente, desafiando a madrugada. De porta em porta, alguém viu meu filho? Tô preocupada. Fim de semana, foi farinha, curtição. Só cheguei hoje de prêmio, te trombei nesse caixão. Um vizinho ligou que foi ataque cardíaco. Morreu na rua atrás da merda do seu filho. Desculpa mãe, quero ouvir te pedir de sorrir. Por tantas noites em claro triste, sem dormir. Sem dormir, então pra te pedir perdão. Infelizmente é tarde. É tarde, é tarde. E só restou a lágrima e a dor da saudade. Desculpa, mãe, por te pedir de sorrir. É, desculpa, mãe, por tanta noite. Só restou a lágrima e a dor. A saudade. Muito obrigado, Treff. Muito obrigado, Negredo, pelo convite. Que Deus ilumine a caminhada de todos vocês.